A luta continua e eu sigo lutando pra fluir minhas ideias. É a palavra passando a volta de quem nunca foi. Eu fui sem sair do lugar, concentrado só com a força do pensar. Ideias loucas pra quem vive a normalidade, pura injeção com sentimento de verdade. Exponho os meus pensamentos com a urbana filosofia. A volta de quem nunca foi, porque se eu fosse não voltaria. É nós, meu véi. Rap Recife, JSP, é Norte e Nordeste fazendo a terra tremer. É nós, meu véi. Rap Porto, Portugal, mostrando as obrigações no formato original. Pensamento elevado, transpareço o amor. A arte me guia, sigo a todo vapor. Deixo um pouco do que sou com orgulho e suor, sempre na esperança de um futuro melhor. What are you gonna do?